numa vila da Judeia, filho de um carpinteiro na antiga Galileia. Vivia entre os humildes, doentes e carentes, e levava toda a gente esperança, vida e fé. Muitos dizem ele é um filósofo, outros dizem ele é um doutor, outros dizem ele é do outro mundo ou apenas um mentor. Muitos dizem ele vem de uma nave, ele é o mestre dos gurus, é um profeta, é um vidente, é um espírito de luz. Mas eu sei quem ele é, homem de Nazaré. Ele é o prometido na semente da mulher. É a raiz de geração, descendente de Jessé. Ele é o sol da justiça, é o príncipe da paz, é o lírio dos vales, a fonte dos mananciais. Eu sei quem ele é, homem de Nazaré. O seu nome é Jesus Cristo, o autor da minha fé. Eu sei quem ele é, homem de Nazaré. Ele é o primogênito, filho de Deus Jeová. Eu sei quem ele é, homem de Nazaré.